lua, oh lua de Arminho, que andas no céu a voar, guarda-me aí um cantinho onde eu habite a sonhar. Dá-me beijos e abraços que digam todos amor, e deixa-me ir pelos espaços oscular o teu valor. Do céu, vem-te sentar a meu lado, vem cobrir-me com teu véu, rouba do céu uma estrela que bem estrelado vejo, manda para a minha janela trazer-me um branco beijo. Gosto de ver o teu rosto que mil encantos encerra, lá no céu da minha terra. Faz um cordel, branca lua, para a minha alma subir, que só ela há de ser tua, já que o corpo não pode ir. Dá-me um cantinho de luar, onde eu habite e mansinho canto orações a chorar. Dá-me beijos e abraços que digam todos amor, e deixa-me ir pelos espaços oscular o teu valor. Faz um cordel, branca lua, para a minha alma subir, que só ela há de ser tua, já que o corpo não.